Parabéns, parabéns. Hoje é um dia tão especial. Mais um ano você fez. Isso é motivo pra comemorar. Vai ter bolo, hey! Muita pipoca, hey! E docinho também não pode faltar. Brincadeiras, hey! Com os amigos, hey! Vamos fazer festa outra vez. Parabéns, parabéns. Hoje é o seu aniversário. É um dia tão feliz. Parabéns, parabéns. Mais um ano se completa, porque Deus assim quis. Parabéns, parabéns. Hoje é um dia tão especial. Mais um ano você fez. Isso é motivo pra comemorar. Vai ter bolo, hey!